Tá chegando o dia, vai acontecer. Jesus está voltando, todo olho vai ver. É pai contra filho, irmãos contra irmãos, reino contra reino, nação contra nação. Vai acontecer, vai acontecer. Jesus está voltando, todo olho vai ver. Vai acontecer, vai acontecer. Jesus está voltando, todo olho vai ver. Rumores de guerra, a fome já chegou. Os sinais são evidentes, é a volta do Senhor. É o Apocalipse, se cumpre a profecia. As trombetas estão suando, já se aproxima o dia. Vai acontecer, vai acontecer. Jesus está voltando, todo mundo vai ver. Vai acontecer, vai acontecer. Jesus está voltando, todo mundo vai ver. Vai acontecer, vai acontecer. Jesus está voltando, todo olho vai ver. Vai acontecer, vai acontecer. Jesus está voltando, todo olho vai ver. Jesus está voltando, todo olho vai ver. Jesus está voltando, todo mundo vai ver. Todo olho vai ver.